na frente está o mar vermelho, e atrás, bem fora, se apresenta o desespero. Deus não vai deixá-lo só. Vai rasgar o mar ao meio pra você passar. Ele é o único Deus verdadeiro e vai te seca.